Que se foda vocês! Que se foda vocês! Que se foda vocês! Daquela fita lá, vai tá preparado? Gero os covardes! Que se foda vocês! Daquela fita lá! Você fala mal de mim! Daquela fita lá, vai tá preparado? Eu sou o fim! Que se foda vocês! Daquela fita lá! No ar a trupe, senhoras, senhores, ao vivo e a cores, um truque. Há muito tempo na espera, agora já era. Chegar sol, chuva, sereno, uma pá de veneno guardado. Clima igual ao rap, sócio, negócio de homem. Dispenso mente, troca rima pra fazer meu nome. Das ruas desse submundo, vagabundo. Você conhece o fundo do poço, eu vim de bem mais fundo. Tô vacinado, sem medo de nada, nem traição. Dessa nem Jesus escapou, né não? Conhecimento, talento, um pouco de sorte. Firme, forte, zona sul, uma mais pra estourar no norte. Alguns querem meu mal, natural, não há rei, sem rival. Continuo a milhão, a mil graus, vou contra o tempo. Depois de um tempo, você me conta o que é melhor. A liberdade, eu 5-3 de ponta a ponta. Lembro bem, sempre quis ser alguém desde menino. Reclamar pra quem? Destino é destino. A madrugada é fria, a noite é sombria, eu vou indo. O olhar severo do meu pai, minha mãe sorrindo. Uma mais de origem pobre, minha intenção é nobre. Atitude vale mais que prata, ouro e cobre. Lealdade a quem me apoiou, tenho a oferecer gratidão e meu humilde salve. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Fred Black, que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Fred Black, que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Escutem isso, que se foda vocês. Invejoso é foda, incomoda, te joga pra baixo, sabe o que eu acho? Uma boda está no cacho. Foda-se essa falsa união, quem é quem? Aquele que subiu não lembra mais de ninguém. Dito e feito, são poucos que ficam, só pega a peneira. O rap é coisa séria, moleque, não é brincadeira. Uma pá de bico, olha feio quando eu chego. Tira meu sossego, qual que é? Quer casar comigo, nego? Olho no olho, ninguém corre do debate. Sua ignorância, o seu revólver contra a minha arte. Faço minha parte, jogo o jogo sem trapaça. Não embaça qualidade nível, só quero raça. Quem é caçador ou caça, melhor rimador que faça. Caixa bumbo, estremece o chão e sacode a massa. Falsidade, chaveco, ideia areia. Já disse o pivete no rap, dentro fora da cadeia. Aranha gorda se enrola e morre na própria teia. Meu talento é veneno, entro na sua veia. Lealdade a quem me apoiou, tenho a oferecer gratidão e meu humilde salve. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Fred Black, que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Fred Black, que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Escutem isso, que se foda vocês. Ideia pra trocar, tem, chega quem chegar, vem, eu não vou parar, hein. Falei mal, falei bem, cara de palhaço, pinta de palhaço. Passo a passo, no compasso, um vacilo na minha, um abraço. Fui contratado pra animar a sua festa. Malandro de música, rima, rima com o resto que resta. Esperto com as mini, com os mano, vendendo ouro de tolo. Garanto na rua minha e sua fatia do bolo. Para os pad black de plantão, um aviso. Só não se abre nem se ilude com meu sorriso. A trupe negou, é tudo nosso sem sossego. Eu chego como eu chego, garantido meu emprego. Você fala mal de mim, tá querendo o quê? Tá esperando o quê? Então cadê? Demorou pra resolver. Sangue bom ou sangue quente, mais um elo na corrente. Sigo em frente, não tem nada em meu antecedente. Se o crime é igual ao rap, tô envolvido até o osso. A trupe chumbo grosso, um palmo acima do pescoço. Só dou valor a quem tem, mas paga pau também não. Eu não sou contra ninguém, sou a favor da razão. O seu ouvido é refém, o MC o ladrão. Tô em flagrante delito, roubando sua atenção. Bico sujo passa mal, paga pau é bico seco. Malandragem sem conceito, ralo os peito, pego o beco. Uma pá de prego aí, nunca vi, nem na capa do gibi. E tá me confundindo, filho. Minha amizade é selecionada, posicionada. Trupe em uma só direção, é tudo ou nada. Lealdade a quem me apoiou, tenho a oferecer gratidão e meu humilde salve. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Fred Black, que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Fred Black, que se foda vocês. Muito amor a quem me apoiou, chegou minha vez. Que se foda vocês.